no município de Doutor Ulisses, no Vale do Ribeira, também chamado Vale da Pobreza. Um dentista fotografa uma lesão bucal no paciente. Minutos depois, a imagem está sendo avaliada por professores e outros profissionais de odontologia. O que antes parecia cena de filme de ficção científica é realidade na universidade nesse instante. O coordenador desse projeto, Cássio Torres Pereira, está aqui e vai explicar para a gente como ele funciona. Bom dia, Cássio. Bom dia, Vladimir. Obrigado pelo convite para explicar mais uma vez aí as questões pertinentes a esse projeto. Conte a história dele, Cássio. Eu sempre gostei de internet e sempre gostei da minha profissão, né? E chegou um momento onde foi possível casar esses dois interesses, né? O Ministério da Educação abriu pela primeira vez na história um edital através da Agência de Fomento à Pesquisa, que é o CNPq, um edital para a saúde bucal. E nós entramos com esse projeto privilegiando uma região onde o governo do estado e a Universidade Federal têm trabalhado em conjunto para tentar melhorar um pouco as condições de vida daquela população, que é o Vale do Ribeira, né? Que é uma das regiões com pior índice de desenvolvimento humano do estado. É a região mais pobre do Paraná. Exatamente. E alguns consideram, inclusive, do próprio país, né? Então, nós encontramos, né, nessa região um dentista que tinha interesse em trabalhar conosco, o Dr. André Simões. Ele é coordenador do município para as questões de saúde bucal. Ele trabalha lá num pequeno consultório e tem um projeto local de atuação na prevenção de lesões de boca. Nós propusemos ao Dr. André de colocarmos lá uma máquina fotográfica digital e que ele fotografasse os pacientes que apresentassem lesões na mucosa da boca e que, utilizando o recurso da internet, nos encaminhasse essas imagens como um anexo em e-mail e que preenchesse para a gente um formulário que a gente preparou também como parte do projeto de pesquisa, com informações sobre a história médica do paciente, características daquela doença, o histórico de evolução, enfim, tudo aquilo que faz parte de uma consulta habitual. E o que o projeto prevê, a hipótese que ele trabalha, é de que seria possível a gente ter um nível de acerto diagnóstico feito com as imagens à distância, tá? E por que isso? Porque algumas especialidades dentro do Sistema Único de Saúde, e esse projeto ele é pensado principalmente para a saúde bucal coletiva, né? Para os setores públicos de saúde, para o SUS, algumas regiões não contam com especialistas. Você tem unidades de atenção básica, mas sempre que esse paciente precisa de qualquer tipo de atenção odontológica ou especializada, ele precisa ser colocado dentro de uma ambulância do município, remetido para a cidade polo mais próxima, né, nessa ambulância, aguarda o dia inteiro por uma avaliação, por uma consulta, depois retorna muitas vezes para a sua cidade com a solicitação de inúmeros exames, que também não podem ser feitos naquele local, e daí devem retornar com mais uma viagem. Quer dizer, o sistema muitas vezes ele é incoerente, né, nessas coisas. O projeto de telediagnóstico, ele visa tentar diminuir um pouquinho essa necessidade de deslocamento, fazendo com que a gente possa receber essas imagens por parte do dentista que está em Doutor Ulisses, e aí cabe pensar em qualquer município que queira esse tipo de atenção, e aí os professores da universidade fazem a avaliação dessas imagens aqui em Curitiba. Cássio, pelo menos a impressão que a gente tem é de que os médicos, os dentistas, toda a área da medicina resiste muito a qualquer tentativa de diagnóstico sem o contato com o paciente. Esse projeto não esbarra num muro conceitual da forma como os médicos pensam a própria profissão? É isso que é preciso trabalhar do ponto de vista de como o projeto é arquitetado, para que a gente possa transformar essa teleconsulta numa coisa mais próxima possível da relação ideal, que é a relação presencial, né? Agora, como a gente dribla isso? Procurando tornar essas imagens o mais confiáveis possível, né? Então a gente trabalha com uma câmera de alta resolução, fazendo com que esse formulário com as informações do paciente seja o mais completo e o mais detalhado possível, né? E é claro, ela jamais, essa teleconsulta, ela vai chegar, pelo menos nos moldes que a gente está propondo, à relação que se estabelece quando a gente está frente a frente com o paciente, né? Isso é realmente impossível, mesmo nos sistemas onde a gente gasta muito mais para tentar fazer saúde à distância. O nosso projeto, ele se caracteriza por utilizar recursos que são banais na sociedade de hoje, né? É correio eletrônico imagens de boa resolução, mas que podem ser enviadas pela internet, né? Que são recursos tão acessíveis à maior parte das pessoas. Mas a telemedicina ou telesaúde, ela tem projetos distribuídos aí pelo mundo afora, principalmente nos países desenvolvidos. Aqui no país, alguns hospitais já trabalham com algumas coisas muito interessantes, onde os recursos são de transmissão simultânea de imagens, utilizando link de satélite, utilizando câmeras e vídeo. O paciente está presente ao mesmo tempo que o profissional, então eles estão numa espécie de videoconferência, né? Nós não tínhamos recursos e não tínhamos interesse, na verdade, nesse tipo de projeto num primeiro momento. O que a gente queria e o que quer ainda é tentar verificar se é possível fazer isso com bem menos recurso. Porque se for possível, essa teleconsulta, ela certamente não vai servir como uma questão de resolutividade para problemas de grande complexidade. Certamente aí ela terá problemas. Mas existem problemas de menor complexidade, onde muitas vezes as unidades básicas de saúde não se sentem preparadas ou capacitadas para resolver, mas aí a telesaúde pode dar dicas, pode dar direcionamentos, pode facilitar e diminuir aquele problema dos encaminhamentos que a gente discutiu. Você dá aulas na universidade? Isso, na disciplina de diagnóstico bucal. Os jovens estudantes, como eles têm uma aceitação maior por esse tipo de procedimento? À distância, você pergunta? Teoricamente, eles são mais familiarizados com a internet. É curioso, Guadimira. Eu sou um professor que na universidade procuro trabalhar bastante com a informática, porque além de trabalhar na disciplina de diagnóstico bucal, eu trabalho com a disciplina de metodologia científica. E a metodologia científica hoje depende muito desses recursos eletrônicos, né? A gente tem alguns alunos que, na verdade, os alunos, eles são mais jovens, mas eles refletem um pouco do que a gente vê com o usuário de internet na sociedade em geral. Nós temos alunos que são extremamente interessados em internet, são usuários pesados cotidianamente em internet, e a gente tem alguns alunos que não se interessam tanto por essa ferramenta. Então, a gente também tem no período de universidade uma espécie de fase de calibração, onde esses indivíduos que não têm tanto interesse, eles acabam tendo que desenvolver esses recursos, essas competências, né, para poder até alcançar um estágio mínimo de poder se atualizar e poder acompanhar esse tipo de inovação. São 11 horas e 28 minutos, perdão, 22 minutos. Vamos fazer uma breve pausa aqui na nossa entrevista para ouvir a agenda cultural. 11h24. O doutor Cássio estava contando aqui que os alunos da universidade adoram ir para a doutora Ulisses. Por quem? Na verdade, nós fizemos uma primeira viagem para inaugurar um ônibus que nos foi cedido pelo governo do estado, um ônibus que tem um consultório montado dentro dele, né? Esse atendimento odontológico móvel, nós fizemos para lá dentro de um projeto de extensão do curso de odontologia. E os alunos realmente entram em contato com um tipo de realidade que não estão acostumados por aqui. Não significa que em Curitiba a gente não tenha pobreza, né? Mas realmente chegar lá e ver que a realidade local, nesse caso, nesse município específico, né, é de 6 mil habitantes, onde dois dentistas são responsáveis por dar conta desses 6 mil habitantes, e a maior parte desses indivíduos na zona rural, né, tendo que se deslocar e tendo que fazer procedimentos das mais variadas complexidades, quer dizer, o indivíduo tem que ser capacitado para fazer absolutamente tudo o que existe na nossa profissão, e a gente sabe que é difícil ser um generalista hoje, né, é extremamente complicado, e por melhor generalista que você seja dentro das profissões de saúde, mesmo assim você não vai atingir todas as necessidades de saúde da tua clientela, isso é impossível, né? Então os alunos gostaram muito dessa experiência de viajar, de conhecer uma realidade distinta e de desbravar uma região do estado que é realmente desconhecida. O próprio acesso, Vladimir, para a região de Dr. Ulisses, do Vale do Ribeira, é feito com bastante dificuldade, com empenho, apesar de não ser uma região distante de Curitiba. É colado aqui. Inclusive faz parte da região metropolitana de Curitiba. Impressiona isso, né? Dois dentistas para 6 mil habitantes. Não só os dentistas, os médicos parece que não gostam de ir para o interior, né? As prefeituras vizinhas de Curitiba, inclusive, têm dificuldades para contratar profissionais. Talvez o salário não seja atrativo, mas talvez seja outro fenômeno. Por que que os profissionais não vão para o interior? A gente pode especular bastante por isso, né? Mas é que não dá para negar, o Brasil vive uma fase de transição urbana inacreditável, né? Se a gente olhar todos os dados de modificação do nosso perfil urbano-rural, né? Fica claro que existe uma predileção pelas cidades, talvez pela infraestrutura de serviços, né? Por mais que se fale mal das cidades, dos grandes aglomerados urbanos, eles ainda representam, de certa forma, um sonho, algumas oportunidades. Isso não é diferente para os profissionais. Significa, muitas vezes, mais status, mais uma remuneração maior. Por outro lado, o interior, ele tem os seus atrativos, tem um mercado enorme que deve ser explorado. E algumas iniciativas governamentais no sentido de levar os profissionais para o interior têm sido propostas ao longo do tempo. Eu não sei te especificar os resultados que isso tem trazido, mas eu me lembro de um programa, que não sei se foi mantido até pelo governo Lula ou foi trocado de nome, que se chamava PITS, que era Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde. Né? E foi um estímulo. Né? Era um estímulo. Está na capa do Estado de São Paulo hoje, quase 28 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista. Pesquisa do IBGE mostrou que os brasileiros avaliam melhor a própria saúde e que uma entre quatro pessoas tem um plano privado de saúde. Porém, esse mesmo estudo mostrou que os avanços são lentos. Quase 28 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista e a parcela da população que se diz menos saudável é que tem acesso mais difícil ao atendimento. É mais ou menos como se em cada 100 brasileiros, 15 nunca tivessem ido ao dentista. E ainda é um procedimento caro, né, o tratamento dentário para a maioria da população. Houve uma investida do país contra a cárie, pelo que a gente ouve falar, com bons resultados. Porém, tem muita coisa para fazer ainda, não tem, Cássio? Tem um déficit, né, da nossa especialidade em relação à saúde pública, que é enorme. Né? Vem sido enfrentado de uma maneira inédita, realmente, nos últimos 2 anos. E eu tenho observado isso de perto, porque eu presto assessoria para o Ministério da Saúde, especificamente nessa questão do programa Brasil Sorridente, na atenção com relação aos programas de câncer de boca. E o que existia de investimento público, e a gente vê a determinação de se resolver um problema também quando a gente vê os governantes colocarem a mão no bolso. Né? E quando a gente olha as estatísticas do investimento público em odonto, né, historicamente, esses investimentos sempre foram muito, mas muito aquém, Vladimir, do que é necessário, do que é o mínimo. Né? Para que você tenha uma ideia, no Brasil, apenas 3% dos procedimentos do SUS em odontologia, eles eram realizados com procedimentos especializados. 97% eram procedimentos considerados de atenção básica. E aí o que são? São as pequenas profilaxias, pequenas extrações, restaurações de baixa complexidade, urgências com exodontias, extrações, né? Prescrições de medicamentos, quer dizer, e a gente sabe que a realidade das pessoas e o que existe de déficit de tratamento, principalmente num país como o nosso, é de grandes necessidades curativas ainda, não só de prevenção. Mas existem bons avanços que realmente são alvissareiros. Doutor Cássio, vem aí a programação de esporte, nosso programa está terminando e ainda tínhamos muita coisa para conversar sobre isso. Quem quiser mais detalhes, tem como se informar para os canais, tem um site ou algum sim, temos telefone? Sim, pode entrar no site do curso de odonto da Universidade Federal do Paraná, www.odontologia.ufpr.br. Lá tem mais algumas informações sobre o projeto. No site também tem os telefones para aqueles que querem ter contato com essa realidade. Principalmente eu convido os gestores de saúde do estado, aqueles que estão em outros municípios, que tenham interesse em participar desse projeto, em implantar esse projeto em seus municípios também, que entrem em contato conosco através do 3360-4050, que é o telefone do Departamento de Estomatologia, e pode falar com a Cristiane, que é a secretária do departamento, ela nos passa todos os recados. Muito obrigado. Repetindo, 3360-4050 ou odontologia.ufpr.br. Conversamos com o dentista Cássio Torres Pereira. O CBN Curitiba volta amanhã. Feriadão emendado, mas a programação continua amanhã às 9 da manhã com José Ville. Bom fim de semana.